Ficheiro 27, último ficheiro, página 260. Mas a minha irmã ainda não vai já para a universidade. Inventaram uma coisa que se chama serviço cívico e é o que a minha irmã vai fazer este ano. A minha irmã e o namorado, o besugo da metrópole, que ainda nem está na universidade e já parece um doutor. A minha irmã deve pensar que se namorar com um besugo de cá, deixa de ser retornada. Só mesmo uma rapariga para pensar numa coisa dessas. O Gegé e o Li não vão acreditar como é o namorado da minha irmã. Então, quando lhes contar da ida ao cinema, vão achar que estou mesmo a mentir. Eu e a minha irmã tínhamos conseguido arranjar dinheiro para ir ao cinema. E os soninhas? Não vamos ao casino porque passam filmes porcos. Nunca iria com a minha irmã ver filmes porcos. Mas os soninhas, todo enojado. No casino passam filmes porcos. O Gegé e o Li também não vão acreditar que aqui na metrópole as famílias vão à matiné ver filmes como a Emmanuel. Aposto que nem no Brasil nem na África do Sul acontece isso. Deve ser uma das poucas coisas que a metrópole tem melhor. O que mais me irrita nos soninhas é que tem a mania que sabe tudo. Quando quero irritar a minha irmã, pergunto-lhe pelo chabichão. Fica tão furiosa. No outro dia atirou-me com a soca de madeira, por sorte não me acertou. Ainda bem que as raparigas não têm pontaria. Mas a minha irmã deve gostar muito dele, porque conta-lhe tudo o que se passa na nossa vida. Até da doença da mãe lhe contou. E a doença da mãe não é assunto que se fale, muito menos com os de fora. A teoria do sabichão é que as doenças dos nervos às vezes melhoram ou até desaparecem quando há mudanças grandes nas vidas das pessoas. Nisso é capaz de ter razão. Ter passado por aquilo tudo é capaz de nos ter mexido nas cabeças por dentro. Deve ter avariado umas quantas, como a do Sr. Flávio, que fez o que fez. Mas também deve ter consertado outras, como a da mãe. Mas eu queria era ver o sabichão quando a mãe estivesse a ter um dos ataques. Fugia a sete pés. A minha irmã nunca mais o via. O sabichão é como a diretora. Também fala com palavras de 7 e 500. De certeza que podiam ser amigos. Os soninhas até de Angola fala, como se soubesse mais do que nós. Nunca lá pôs um pé. Mas como teve um tio ou um primo ou não sei quê que fez a tropa lá, isso é o suficiente para vir dizer que nem sonhamos com as coisas terríveis que aconteceram. Os soninhas devia estar preocupado com as coisas terríveis que estão a acontecer aqui e que ele nem sonha. E não devem ser poucas, porque as coisas terríveis estão sempre a acontecer, cá, lá, em todo lado. O que eu gostava era que os soninhas tivesse uma teoria que explicasse como é que o tio Zé era paneleiro quando viemos de lá e se apresentou aqui com a mulata mena. Por muito que pense, ainda não consegui arranjar nenhuma. Se calhar não é a metrópole que muda as pessoas, e as pessoas mudam, estejam onde estiverem. Se calhar o que parece mudança não é mudança, e o tio Zé sempre foi o que esteve aqui de mão dada com a mulata mena, assim como ainda é o que se passeava com o nhenhé. Se calhar o tio Zé sempre foi o que aceita ir para a terra e casar com a mulata mena, como ainda é o que se entusiasmava em ajudar o povo oprimido durante 5 séculos a criar uma nação. Se calhar sou eu que vejo mudança, onde na verdade não há mudança nenhuma. Se calhar sou eu que invento mistério, onde não há mistério nenhum. Se calhar a mudança não existe, e vamos-nos só mostrando de maneiras diferentes. Eu não sinto que mudei, mas tenho a certeza que se a mãe, que usava o pó azul nos olhos, me visse agora aqui, ia dizer: não pareces tu. E não havia de ser só por causa de a barba ter crescido. Mas não deixou de ser estranho ver o tio Zé na recepção sem um cinto com uma fivela em forma de borboleta ou coisa parecida e ainda por cima de mão dada com a mulata mena. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que o pacaça não ia poder dizer: afinal sempre havia razão para andares com aquele casaco branco, a Jacques Franciou. O tio Zé, que estava na recepção, ainda tinha os lábios em forma de coração, mas já não fazia beicinho como as raparigas, e não fazendo o beicinho era só um homem com os lábios mais desenhados. Podia ser outra vez o tio Zé, que que tinha aparecido lá em nossa casa de surpresa. O tio Zé, de antes das cartas do Quitéz e do Nhanhé. O tio Zé, que era só o irmãozinho da mãe, que tinha vindo da metrópole. Mas não era. Havia o tio Zé, que não tinha respondido às cartas que lhe mandei. Nem às minhas, nem às da mãe. O tio Zé, que apareceu no bar do hotel, não falou das minhas cartas, mas disse que tinha respondido às da mãe. Não é verdade. Não se podem ter perdido tantas cartas. O tio Zé percebeu que não acreditámos nele, mas jurou e voltou a jurar que tinha feito tudo o que podia para libertar o pai. Talvez seja verdade. O tio Zé quase chorou de raiva quando percebeu que íamos dizendo que sim, só para o calar. Pode acontecer que o tio Zé não nos tenha escrito porque não tinha boas notícias para nos dar. E em vez de desamor ou desinteresse, pode ter havido um amor maior que não soube fazer as coisas de outra maneira. Não interessa. Se gostava de nós, tinha de ter sabido fazer o que nós precisávamos. Se não for assim, o amor que os outros nos têm só estorva. Por isso, para mim, o tio Zé nunca fez esforço nenhum para o pai ser libertado. E assim que nos enfiou no avião para virmos para cá, foi a correr, pôs-se a chupar na pichota do Nhanhé e nunca mais quis saber de nós. Foi isso que aconteceu e acabou-se. Que sejam muito felizes, ele e a mulata Mena, bem longe daqui, lá no norte, junto dos familiares que não nos convidaram sequer para os visitarmos. Fuinhas de merda. Tantas cartas cheias de saudades e agora nem uma palavra. Não se pode mesmo contar com os da metrópole, nem com os que são simpáticos, como a Silvana e o porteiro Kane. Não quero saber o que se passou com o tio Zé, mas há mais coisas que gostava de saber e não tenho como. Coisas que não são terríveis, como as cicatrizes do pai, mas que também ficam a moer. Como o que se passou com a Silvana e o porteiro Kane? Já não me lembro bem do último dia em que fui ter com a Silvana. Sei que a Silvana tinha deixado há algum tempo de querer andar sentada no guiador, como a Eta, a namorada do Sam Dance Kid, na bicicleta do futuro do Butch Cassidy. Eu tinha ouvido o Pacaça a dar os parabéns ao porteiro Kane e sabia a razão, mas a Silvana podia ter-me dito: tenho medo de cair e de perder o bebé. Acho que tinha preferido. E daí, não sei, é sempre mais fácil dizer estas coisas depois. A Silvana estava a fazer um bolo. Às vezes, a Silvana fazia bolos no dia de folga. Até lhes punha creme e os enfeitava com bolinhas prateadas. O verão estava a chegar e os campos à volta já não eram tão feios. Também não eram bonitos, eram campos sarapintados de roxo e amarelo. A mãe também fazia um bolo para os nossos aniversários. O bolo nunca crescia. Abri a porta do forno. Não bati bem as claras. Esqueci-me de peneirar a farinha. Havia sempre uma razão. Nunca era a falta de jeito da mãe. A mãe desenformava o bolo, cobria-o com um creme, que também nunca era bem um creme, uma argamassa que custava a espalhar. Polvilhava-o com coco ralado. Parece neve. O coco ralado voava quando apagávamos as velas. E a mãe prometia: nunca mais ponho coco. Mas no aniversário seguinte voltava ao mesmo. Na casa nova, a mãe vai voltar a fazer-nos bolos nos nossos dias de anos. E não faz mal que não cresçam ou que a mãe continue a cobri-los com coco. Vamos soprar as velas e vai correr tudo bem. Mesmo que o pai demore a cumprir a promessa de termos uma casa melhor, vai correr tudo bem. O turno do porteiro Kane acabava às 6 da manhã e ainda tínhamos muito tempo para estarmos juntos. Esperava que fôssemos para o quarto, que a Silvana me tirasse a roupa, que os cabelos dela me tocassem no peito. Ria-me sempre das cócegas que os cabelos dela me faziam quando roçavam no meu peito. Era bom estar com a Silvana. Gostava de a ver adormecer, abraçada a mim. Mas nesse dia a Silvana estava a fazer um bolo e falava de coisas sem importância. Do Sr. Maurício, que tinha ido embora do hotel e que tinha deixado o quarto a cheirar aos churrascos que fazia na varanda. Por muito que se limpasse, não havia nada que tirasse aquele cheiro. Não estava a criticar, nem era contra os retornados. Contava por contar. A diretora ainda o ameaçou muitas vezes com a expulsão. Mas o senhor Maurício, quero que a diretora se foda. O senhor Maurício era assim. Estava sempre a dizer palavrões. Não se importava que estivessem mulheres ou crianças por perto. Muita gente não gostava dele por isso. Por isso e pelas unhas, sempre negras. Restos da profissão, dizia a mulher, a dona Isabel. Um mecânico nunca pode negar a sua profissão. O senhor Maurício arranjou um emprego numa cidade que fica do outro lado do rio. Uma cidade que é um ninho de comunas, tão grande que até o Cristo Rei lhe virou as costas, disse o Pacaça. Mas já quase ninguém se ri das graças do Pacaça. A Silvana passou o dedo indicador na taça, que tinha o resto da massa do bolo, e lambeu-o. Deu-me a taça e eu fiz o mesmo. Durante algum tempo, ficámos de pé, um ao lado do outro, a lamber o resto da massa do bolo com os dedos. Depois, sem mais nem menos, a Silvana disse: é melhor não voltares. Não sabia o que responder. Devia ter dito qualquer coisa, mas não sabia o que dizer. E em vez de me ir embora, sentei-me à mesa, num dos bancos da cozinha. A Silvana sentou-se no banco que estava em frente, o prato do bolo ainda vazio entre nós. É melhor não voltares. Da mesma maneira que meses antes, sabes ir ter lá a casa? Olhei em volta. Uma cozinha tão feia como a da nossa casa nova. Ainda pensei perguntar: quem trata de mim se voltar a ter febre? Mas a Silvana sorriu e eu não perguntei. Nem pensei. Pergunto depois. Sei ir ter lá a casa e também sei não voltar lá. Desde então, quando passamos um pelo outro no hotel, dizemos olá e mais nada. Nós estamos zangados. Eu pelo menos não estou. E tenho a certeza que a Silvana também não. Continuo deitado no terraço. O calor do chão aquece-me o corpo mais do que este sol morno de outono. Tenho de tirar esta mangonha do corpo, levantar-me, olhar pela última vez o mar que se vê daqui e ir fazer a mala. O mar, que apesar da fábrica de blocos de cimento do pai, continua a dizer-me que o futuro pode ser onde se quiser. Dantes, se o mar estava mais revolto, via em cada pontinho branco a pirata a correr para mim. A pirata, com aquele ar atarefado de quem sabe que se não parasse de correr acabaria por alcançar-me. Já não consigo ver a pirata nos pontinhos brancos do mar. E já não me engano a pensar que a pirata percebeu finalmente que por muito que corresse nunca mais apanharia o carro do tio Zé e que está a descansar à sombra de uma árvore. Amanhã já não estou aqui. Parece impossível. Parece impossível que o dia de deixar o hotel tenha chegado e que eu tenha medo de sermos outra vez uma família com uma casa. Tenho medo de deixarmos de ser uma família entre famílias de retornados no hotel e passarmos a ser uma família de retornados entre as famílias de cá. Acho que nunca mais vou ser capaz de pensar e sentir uma coisa de cada vez. Com o tempo, devo habituar-me e deixar de me incomodar com isso. Não posso evitar que umas coisas tragam outras ou façam perder outras. Não deve ter mal. Também não deve fazer mal. Como não faz mal eu não saber o que aconteceu ao pai na prisão, aos demónios da mãe, à Silvana ou ao tio Zé. Nada disso tem mal, desde que ainda haja coisas de que eu tenha a certeza. Um avião risca o céu a direito, silencioso, como um giz preguiçoso nas mãos invisíveis de Deus. Noutro tempo, ter-lhe respondido daqui de baixo. Talvez ainda responda. Noutro tempo, ter-lhe escrito. Talvez ainda escreva, em letras grandes, a todo o comprimento do terraço, para que não possa deixar de ver-me. Eu estive aqui. Eu estive aqui. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Dulce María Loynaz. Dulce Maria Cardoso publicou em 2001 o seu romance de estreia, Campo de Sangue. Grande prémio acontece. Escrito na sequência de uma bolsa de criação literária do Ministério da Cultura. Desde então, publicou romances Os Meus Sentimentos, 2005, Prémio da União Europeia para a Literatura, e O Chão dos Pardais, 2009, Prémio Pen Club. A antologia de contos Até Nós foi publicada em 2008. A sua obra está publicada numa dezena de países e é estudada em diversas universidades. Estão em curso propostas de adaptação cinematográfica de alguns dos seus contos e romances. Esta obra contém excertos das seguintes músicas: A Banda, de Chico Buarque de Holanda, Monangambé, Rui Mingas, O Hino Nacional do MPLA e Mar de Rosas, de Fivers. Terminou a leitura da obra O Retorno, de Dulce Maria Cardoso. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de julho e agosto de 2012.